Rivaldo fica esperando o cruzamento. Vem pra ele, vem forte. Passou o Rivaldo. Gol! É do Brasil! Brasil! Roberto Carlos cruzou, Rivaldo mergulhou, meteu a cabeça e fez o gol. Tem que fazer 3 para valer 2. Agora 2 para o Brasil, 0 para a Argentina.